Спасибо, Чу. Patrão 196, livre pouso, pista 10, vento 100 graus, 139. Livre pouso, azul 4-1-6. Gente, Vitor Kilo Delta, estação na livre frequência. Corre, bom dia, boa tarde, é o Trip 5240 no ELS, da pista 10. 3283, decolou 08, controle 1-0.8. Tomara, obrigado. Trip 5240, continua a aproximação, informarei pista livre, é o número 2 para o pouso, Kenegão 1012. Ciente, continua a aproximação, esperando pista livre 5240. É o San 3283, decolado. San 3283, contato radar agora na decolagem, sobe o nível 190 na Feira Puca. 190, fechou Puca, 3283. Controle Salvador em November Alto, solicita a descida para 1.000 pés e regresso. Índia November Alpha, via corredores, reporta ingressando Interlagos. Gente, Índia November Alpha. Chané 6320, continua a aproximação, número 2 para pouso, tráfego P7 passando o marcador externo neste momento, o Kenegão 0012. 0012, como 2-2, a Chané 6320. Quatro 1-1-6, no solo azul 10, libere direita, solo 1-2, 1-9. São Mike Quebec, passando Veracruz, prossegue corredores, reporta Paripe. Reporta Paripe, está com 06 a bordo, Nicolás. 06 a bordo, copiado. Thank you. Gente, reporta o Parque Pituaçu, Márcio Gatti Romeu. Reportará no Parque Pituaçu, Romeu. Controle 356, para a descida. Confirme 562. Para a descida. Desça para 4.000 pés, ajuste no 012. 4.012, sequência. Continua na aproximação, Mercedes, aliás. Confirme papá papá. Diz que índio, não copiei a última letra. Gente, papá papá, o índio índio, índio, aproxima o controle. Manter o litoral sul ou irá prosseguir via o litoral norte para cruzamento da Baía dos Santos ou Índia Whisky Índia Índia? Gente, o senhor está alocado 2000? Gente, prossegue visual nos corredores, o Whisky Índia Índia vai para o CA 9 River Mike Uniforme, confirme a altitude solicita. No solo 12, libere direita, solo 12-19. 219-352-40 6320, reporte na DA. Reportará. Reporte liberando a pista. Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, nível de voo 110, desça o 050, chegada manso. Na 6320, vento 100 graus e no 4 nós, livre pouso, pistão no zero. Livre pouso, 6320. 10.8, código transponder 5541. Cruzado 350, decolada 10, primeira curva esquerda, Puca, Caju, cruzada Peruíbe 58, 120, trem 8, ao controle 41, transponder, Rio de Janeiro 61, no 41. Ok, confirmando o código 5541, Nesto, posicionamento táxi. Chamada para o táxi, obrigado. Sobre o TP 5240, livrou, está na Alfa. Flip 5240, prossiga táxi via taxiway Alpha, Juliette Gate, ou melhor, Alpha Kilo para o pátio 3, conforme sinalizador de pátio. Alpha Kilo, pátio 3, conforme sinalizador, o 5240 da Flip. Lima Kilo Zulu, no 090, sua identificação, contato radar está estabelecido agora a 74 milhas norte de Salvador, é continuidade de descida. Poderia como coordenar para o Alfa Romeo 333? 3283, chama agora o Centro Recife, frequência 12545, secundária 12685, e tenta coordenação, já cruzando o nível 190. Chamado 6320, prossiga táxi via táxi em Alfa, Juliette Gate 612. Alfa Juliette 612, seria 6320. Paris, Vitor Mike Beck. Gente, Vitor Mike Beck. Vitor Mike Beck, questão já para a final da 17? Gente, é para o final da 17, o Vitor Mike Beck. Charlie, prossiga. Ok, está no retorno pelo litoral. Diante aqui, Delta Charlie, reporta outra vez o Parque do Sul. Charlie. O Whisky India, India, controle? Whisky India, India, inicialmente suba restrito ao nível de voo 050, conteja. 050 restrito, o Papão Meu Índia, November Alpha, por gentileza, 360 pela direita. 360 pela direita, o Índia November Alpha. Vitor Mike Quebec, reporte quando visual com campo. Vitor Mike Quebec, está visual com campo, senhor. Torre, frequência 11895, bom pouso. 1895, bom trabalho, Quebec. Instalador para passando o Vitor Mike Quebec. Tráfego 11 horas 15 milhas no rumo sudoeste. Está cruzando 040 em subida restrita até o nível de voo 050. O tipo é um Papa Alfa 46. Gente, jornal das quatro. O Papa Whisky Indígena, motivo da sua restrição, se conta agora na posição de 12 horas. 12 horas a 12 milhas, está no rumo nordeste, em descida. Cruzando agora 100. Descida está até o 060, o tipo do equipamento é um 737-800. papapá, Mike Gillette Romeo. Mike Gillette Romeo, prossiga. Ah, no farol de Itapuã, senhora, pra regresso. Hangar da Bata. Tony, o senhor vai seguir o tráfego do Vitor Mike Quebec para aproximação da 7. Quem é seguindo a Lever Alpha, toda a rotatória. O último é o tráfego do Vitor. O Yankee Delta Charlie, controle. Pronto, siga, amigo. Temos agora um Alpha 44 mantendo sobrevoo ali no farol de Itapuã. Tá visual com o mesmo? Afirmo. O mesmo tá mantendo 500 pés do Yankee Delta Charlie. Charlie tá sim. Uma 7, uma 1500 pés, um Papa Alfa 32. Uno 895, atento ao tráfego informado. Claro, grato. O Whisky Yankee, o tráfego visual deve ser dado bem. Tente Whisky Índia, Índia. Quantidade da clínica? Continue, até 1.05. 1.05, tá bom. 10 nós, informa o tráfego, Robson 44 aproximando para Bata, não era interfrequência aproximação. Excelente, não está visual com tráfego, autorizado final, autorizado pouso na 7. Gol 924, reduza para 2202. 220, podem continuar descendo? Afirmativa, até 3000, ajuste no 0 nos 2. 1-0-1-2-1-9-2-4. Charlie, confirma em tampões. Se possível, aproximar direto que eu passo na reação. O 4 para o Chaco. Confirma bem, 7-2. Autonomia, 4 horas. Alterna, Fortaleza. Charlie, não tá cruzando 1-0, não. Tá aqui só o farol de Itapuã. Vai seguir direto para o passo da reação. Cliente, livre táxi, pátio principal Índia Alfa, ponto de espera Torre 1 do 8.95, bom voo. Autorizado, pátio Índia Alfa, ponto de espera da 101-1895, voo no 754, boa. Boa. Controle Salvador, Índia 90 Alfa, já se encontra sobre a rotatória, visual com campo e visual com aeronave, o Vitor Mike Quebec. Gente, torre agora 1895, Índia 90 Alfa, com pouso. Torre 7895, Índia 90 Alfa, boa tarde. Liberando a pista. 100 graus, 100 nós. Sobre a rotatória, visual com campo. Tente Índia November Alpha, reporte final de 3 milhas da 1-7. Reportando as 3 milhas da 1-7, Índia November Alpha. Fala controlado da base, o Mike Juliette Romeu, no solo 2-2, frequência livre. Confirme para o controle? É o 1924, está livre direto. Autorizado ILS, descendo para 2.924, reposta estabilizado. Livre ILS, descendo para 2.000, reportagem estabilizado no 924. O 800 está a melhor coordenação, chame para o táxi a torre 118.95, o 800. Salvador, muito boa tarde, eu vou no 7.4, no ponto de espera da 1-0, pronto. 1-7-5-4, além da cola sem parada. Afirmativo. Trisalva, linha de decolar, vento 1-0 graus, 1-2 nós, eu vou 1-7-5-4. Autorizado, linha de decolar, 1-0, vou no 7.5-4. Boa 5857, desça ao nível de voo 060, chegada bom. 060 da bom, certo. Jeep 56, 2000 estabilizado. Afirmo. Torre 1895, com pouso. Santo Olímpio 00. Iniciando, o voo 1754. Centro 1754. Mariposa. E Yankee da Tete Área. Voo 810. 1810, copiado. Interceptando a final da 97. 360 pela esquerda, informa reinterceptando a final da 97 em Geral Federal. Torre, muito boa tarde, é o TP5626. TP5626, continua aproximação, informarei pista livre, QNH1012, reporte baixado e travado. Está presente baixado e travado, senhora. Gente, informarei pista livre, o TP5626. Aguardo. 12 horas a 8 milhas, está subindo ao nível 105, é um Papa Alfa 46. Afirmativo, restrito 120 e com máxima velocidade 6320. 5626, autorizado pouso pista 10, vento 090 graus, 139. E autorizado pouso, TP5626. Dona 754, decolou os 25, controle agora em 120 decimal 8. 208, Dona 754, boa. Controle Salvador, boa tarde, gol 1754, decolou Puca Zipar. Dona 754, contato radar, sobe o 390, sai da Puca. Subindo para o 390, gol 754, sai da Puca. Avistando agora o 924. 29-24 completa final, torre 1895, bom pouso. 295 a torre, bom trabalho. 6326, descida está autorizada até 050. 050-6326. Quem mantém a posição, aguarde para iniciar. Vem aguarda. Cara travada avistando. Sente reporte no externo, continue em aproximação, QNH1012. Reportará no externo no 924, 1012. Zero de velocidade. Fernando 17, o Índia November Alpha. Índia November Alpha, o vento 1,10 graus, 149, livre pouso, pista 17. Livre pouso, pista 17, Índia November Alpha. Zero, zero, cruzamento, Olimpo 00, de imediato. Trip 5626 no solo 27, vai direita, solo 121.9. Direita, solo 219, obrigado. Marcador externo, gol 924. Deixa a aproximação, aguardando pista livre, o gol 1924. 924. 5626, observe de passagem aeronave P3 da Força Aérea que irá ingressar na Taxway Alpha. Após o ingresso da mesma, prossiga seu táxi. Confirmando, é táxi via quilo para o pátio 3, conforme sinalizador de pátio. Ok, senhor, da aeronave à frente, vai ingressar na quilo, pátio 3. Salvador, 0-0, Taxway Alpha, direção ao posto de aeronave. Olimpo 00, prossiga seu táxi sem restrição em frente, próxima à esquerda via Taxi Juliette, irá contornar o pátio principal, táxi via Índia, ponto espera, chamo novamente torre 118, décima 9. Olimpo 00, ponto de Whisky India India. É, o serviço da está encerrado e chama agora controle Ilhéus, frequência 120, décima 1, considerando o pouso do senhor no 890, bom voo. Tá, 16h30, é isso? Só um minutinho que eu checar assunto da sala, que esse não recebeu ainda não, só um minutinho. Zero graus, 129. Gente, livre para o uso na 110, 924. Vai sair inicialmente no perfil da saída Puka, que é aguardando liberação por parte do mesmo. Ah, sim. Tango Tango, 4000, ajuste no 0 no 2. Entre para 4000, boa 200, esperar no 080. Tem 3 mil pés, 63, 2,6 para o editor, né? 2 mil, está livre o LS, 63,26, reporta estabilizado. 2 mil livre LS, reporta estabilizado, 63,26. 924, no solo 29, libere direito, solo 1, 21, edição 9. 21, 9, 9, 2, 4. Sete, 5857, confirme de cada. 240. Gente, grato. Gol 1941 de cada. 150. Gente, reduza para 220 nós, por gentileza. Gol 1941. 857, sobre o voo no farol da barra, decola da pista no 7 com no corredor axé. Frequência do controle 120.8, código 0126. Boa tarde, Santos, 192, informação 1, não é passar para a ponte. Pode voar em casa ou não? Inicialmente mantendo o perfil da chegada 3192 e desce até o 070. 070. Gol no 754, suba restrito ao nível de voo 350, contexto. Restrito 350, voo no 754. Positivo, chama agora o centro, 12545, secundário 12685, bom voo, gol no 754. 2545, 2085, gol no... O Alfa Tango Tango, completa a esquerda na proa 065 para interceptar o lock. 065 para interceptar o lock. A descida está autorizada até 3 mil, Alfa Tango Tango. Tango para 3 mil. Bom, 754, entendeu, passar para o centro. Afirmativo no 754, bom voo. Obrigado, bom trabalho. 5857 para prosseguir a descida. Prossegue até 4 mil pés, 5857, ajuste no 0 no 2. 4 mil para o 2, já 5857. O 941 é autorizado 050. 050, por favor, não vamos passar bem. Estando localizador, chinelo 326. 7326, completa final, cheque pré-pouso, torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado, 6326. O Alfa Tango Tango descida para 2000 pés, está livre LS, reporta estabilizado. É do Alfa Tango Tango. Marcador externo, trem baixado e travado, que negar 1012. Pontarama externo, baixada travada, NH1012, Oxenai 63, 26. Web 5857, redução para 200 nós. 200 nós, o 5857. 5857, redução a 200. Está sob vetor, o 5857, manter a proa 2. 215, 215 limitado pela magnética 100 de Simbra. Mantendo a proa 215 limitado pela 100 de Simbra, o Web 5857, reduzindo a 200 nós. Direita, saída Tael, Leda, Bridge, Tante Zulu 10. Controle 120.8, código transponder 5506. Autorizou 1360 para o Galeão. Recalda 10, primeira curva direita, Tael, Leda, Bridge 1208 e 5506, o transponder, o gol 1394. Corre a teste para o estacionamento táxi. Solo, Oxenai 63, Mocinho, está acionado, nosso POB é 164, autonomia são 4 horas de alternativa, Rio de Janeiro, Galeão. Copiado, Galeão, 4 horas, 164, autorizado, táxi, Índia, Alfa, ponto de espera, torre, 118, decimal 95. Índia, Alfa, 1895, 63. Corre, é o Iêncio, já bateado. Você? Já está no ponto de espera da nossa. Torre, 118, decimal 95, Olimpo, 00. O 5857 tem condições de estabilizar essa proa? Tem um ativo. Gente, está autorizado, estabilizando logo o 5857. Autorizado, ILS é o 5857. Voo 941, descida para 4.000 pés. Ajuste agora no momento no 011, no complete direita, proa 040. Confirme, assistindo o voo no 941. Direita proa 040, descendo para 4.000 pés. Ajuste no 019. Direita 040 para 4.000 pés. Então 3192, redução para 240 nós. Já estamos na senhora 240, vou passar a posição para a área agora. Gente, hidrato. Estabilizando o localizador, Web Jet 5857. Gente, 5857, reduz para velocidade de aproximação, tráfego informado que antecede na chegada é um Charlie 402, está agora a 1 minuto de Simbra, reduza para aproximação, descendo para 2.000 pés. Reduzindo, descendo até 2.000, visual com o passante 2 na frente. 2.000, controle 1.0.8. Tá, legal, obrigado. Alfa Tango Tango Torre 1895. Água. Controle Salvador, é o Papa Tango Yankee Delta Charlie. Boa tarde. Pode descer o gol do 941. O 941 na proa de Duna está autorizado a descer para 2.000. Proa de Duna 2.000, 3192 atingiu 70. Em 3192, desce ao 050. 050, dois. Tem a posição, Olimpo 00. Controle, Cente da Lima. Em 3154, desce até o 060, chegada Mari. Yankee Delta Charlie, mantém condições visuais no corredor Axé. Charlie. Após DCT, frequência do controle 120.8, código transponder 5530. 200 autorizado para a Petrolina, declarado 1.0.5, não tem certificação, sobe no apoio direto, 208 é 1.0.5, 2.0.5, 5.0.5, 5.0.5, 5.0.5, 5.0.5, 5.0.5, Xenar 6326, livrou. Xenar 6326, prossiga táxi via táxi Free Alpha, reporte para ingresso no pátio principal. Via Alpha, reportará 6326. Bruno 1, livre LS, é posto habilitado.